Então eles autorizaram sua rota. Sua rota vai ser via Sagaz, após a pronta 10, DCT Sagaz, DCT Crook, Charlie, Romeu, Oscar, Kilo. Tá ok, então, decola da 10 na prova de Sagaz, depois DCT Crook, Charlie, Romeu, Oscar, Kilo. Obrigado. Ok, é pronto para o resto da autorização? Afirmativa. Então, autorizado com FINS 360, decolando ao 10, no perfil da EL, Leda, após Leda, voa Sagaz. Acionado 5436, conforme a rota já autorizada. 5436 e o controle 120.8. Sim, então, autorizado então no 360, saída da EL, Leda, Sagaz, após rota conforme o plano. 5436208, o controle 1263. Correto, 01, portão, chame o ponto de posicionar. Vai chamar pronto o gol 1263. Solo Salvador, Assiner 6259, transformação Serra, autorização São Paulo, Guarulhos. Assiner 6259, só um instante, cópia, tá aí, informação em curso Serra, aguardando cópia, por gentileza. Gol no 273, na escuta? Tá, escuta o gol no 273. Ok, em nova coordenação em relação à sua saída, na decolagem da curva, decolagem da 10, curva pela direita, mantendo o padrão da curva, mas o perfil será o da Arbo, Arbo Elefa e Elefa Sagaz. Então tá ok, decola da 10, curva direita, Arbo Elefa Sagaz, gol 1273. Matheus. O táxi, sono 042, 3 horas e 50, Campinas, é o alternado 1973 a bordo. 42 aprovado, Índia 1895, ponto de espera com a torre, Mi 11, ajuste, morrou. Obrigado, Mi 11, ponto de espera, ajuste, uma torre, 3995, gol no 042. Boa tarde, 1042 da Gol, ponto de espera à vista, 10 pronto. Guarulhos, 360, aprovado, volta conforme, plano, bridge, pisolou no meia, para Fotão Zulu, decola no 0, curva pela direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda, voa bridge, ao intercepto aerovia. 54-17, transponder, controle 120.8. 0 Guarulhos, conforme o plano de forma pelo 10, briga de forma pelo no meio, a brise de colada 10, curva direita da EL, Leda, brise 4 do 7 no transponder, 208 controle, 6259. Correto, 09 portão, chama o controle posicionado. Agora pronto. No 567 aprovado, pátio, Índia, até o ponto de estrada 10, lá 14, 1895, ajustado 1011. No 601, puxa essa na leva. No 601, o tráfego está com companhia, já está iniciando o táxi, vai cruzar a retaguarda, após o mesmo está livre, chame para o táxi, no 601. Após o gol, inicia o 601. Solo o gol no 273, só para confirmar, após Elefa voa direto para... Após Elefa, Sagaz, conforme, conforme o novo plano, Sagaz e após Sagaz, Kruk. Tá ok, Sagaz e Kruk, obrigado. Controle agora em 1208, tem um bom voo. 208, boa tarde, obrigado. Controle, boa, gol 1042, decolando nosso escudo. 042, boa tarde novamente, subal 360, saída da El. 309 da El, já. Boa tarde, autorizado a alinhar e decolada 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. O Salvador é o gol 1-9-4-0. Prossiga. Informação CR, autorização Guarulhos, por favor. 360 aprovado, cópia. Guarulhos 360, rota conforme o plano, grid, piso no meio, gravata azul, na coluna 0, primeira curva à direita, imperfeita da EL, lida, pós-lida, voa grid, onde se acerta, piso no meio. 5443, transponder, controle 120.8. Do gol 1940, autorizado Salvador Guarulhos, milho 360 e a roda do plano de voo. Roda do plano 0, curva direita, saída da El Lida, para o Lida Bridge, interceptor para o Zulu na meia, para o hotel Zulu. 5443 transponder e o controle 208, no gol 1940. Meia dúzia o portão, chama o ponto de plano para o pushback e acionamento, 1940. 1940, obrigado. Papá Romeu, Kilo Serra Lima, prossiga. Serra Lima, suba e mantenha o 090 pro Edmari e para chegar a mais autorizado. Salvador, azul 4206. 06 Recife, terra do Frevo, 350, só um minuto, prepare-se para a Fuca. Sete aguardando, Fuca. Uno 567, decola aos 28, controle agora em 1208, tem um bom voo. 308, 1567. Serra Lima, senhores, 0144. Controle ao gol no 567. 567, contato radar, subou 360, sai da Arbor. 360, Arbor, gol no 567. Ponto cópia. Ponto cópia, azul 4206. Brisado, Salvador, para a terra do Frevo, 350, rota via PD58, decola no zero, primeira curva à esquerda, descida subida Puca, Jamo, transição Caju, 51-75, transponder, controle opera 120.8. Estabilizado 350 para Recife, decola da pistão 10, o pessoal da Puca, tem senhora Caju, PD58. Decola da 10, com curva esquerda, transponder 51-75, controle 108, abril 4202. Foto 206, entre chamando para o pushback flamengo. Camarim. Salvador, 3897, posição 5, pushback acionamento. 601 para o táxi. Ok, 209 modularam. O voo no 601, táxi aprovado, passe via Índia, Alfa, até o ponto de espera da teste. Lá com a torre 1895, 1011 no ajuste. Só confirme os dados, por favor. Parte Índia Alfa, 1010, 1895, gol 601. 197 a bordo, 3:50, Campinas. Gente, campeão, só confirmando o ajuste, é 1011, 1909. 1909. Ok, solo 3897 da TAN, na posição 5 para o estacionamento. Tomado, chama o táxi. Camarada. Salve Salvador, gol no 273, puxa acionar no Uno. Quem que chamou? 273 no Uno. Isso é de imediato? Ah, só falta aqui um cara do Finger aqui, deixa eu ver se ele aparece. Tu chame pronto, totalmente pronto, que eu tenho um táxi da TAN que já solicitou, já tá iniciando o portão 5. Não, pode liberar, libera o colega aí. Pronto, então o senhor aguarda, segue como número 2, ok? Positivo, sem problema nenhum, estamos aguardando. Gol no 601, decola aos 32, confirmando o transponder 5422. Chame agora o controle 1208, bom voo. 5422, 1208, 601. Gol no 042, chame Recife em 13325. 3325, né? Direcionamento e aguardo na pico mesmo iniciar o táxi e livrar a retaguarda e pode iniciar. 273. Tá joia, muito obrigado. Dá subo 360, saída da El. 360 da El, 601. Possível Proje da El, pegou 601. Da El 601, obrigado. Senhor, está 3897, 232 a bordo, 4 horas de Galeão. 4 horas de Galeão, copiado, táxi aprovado, passe. Índia, Até o ponto de esperada 10, lá com a torre, indo no 895, ajustado em 1011, deu ótimo voo. Patinho, ponto espera, 895, 1011 no ajuste. Muito obrigado, bom. Quilo Serra Lima, sexta, para 3 mil pés, para o Edduna. 3 mil para o Edduna, Quilo Serra Lima. Uno 567, chame Recife 1288. Confira? Chame Recife na frequência 1288. Recife 1288, muito obrigado, boa noite, boa tarde, boa noite, 567. Solo, gol no 940, posição meia, para o Cotilé Castanalando. Mano, chamou, foi um? No 940, na meia luta. Visado, time tax. Vai ser um horário passando. Força aérea 2561, Salvador para Brasília, só um minuto, 360 aprovado, prepare a subida Arbor. Subida Arbor? Afirmo, Arbor. Arbor, ciente, 2561. Cada 10, então. Então, 3897, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 1110 graus, 13 nós. Alinha decola da 10, 3897. Salvador Azul 4206, para puxar o funcionamento. 8, autorizado, Azul Champagne. Chamarei. 2561, cópia. Você escuta, Brasília? Brasília, aprovado, 360, rota pisolou no 7, decola no 0, primeira curva é direita, no perfil da subida Arbor, após Arbor é Lefa, e segue conforme o plano. 5421 no transponder, controle opera em 120.8. Após Lefa, traçando 5421 e o controle 108. Tem, chama quando pronto para. Ah, tem direcionamento. Chama para o táxi. 2561. Tem, quando pronto. 1-2-3-3, está pronto para o táxi com 184 a bordo, tudo de 3 horas e 30, alterna Campinas. 273 aprovado, direita, Índia, até o ponto de espera, dá 1-0, lá com a torre, 1895, 1011, ajuste, bom. 1011, direita, Índia, 1895, gol, 1273. São 3897, decola aos 41, controle agora em 1208, tem um bom voo. 1208, grava, ótimo horário, obrigado. Igualmente. Meu ajuste? Guiose permanece. Gente. Controle de Salvador 3897, está decolado, cordial, boa noite. Boa noite, 3897, subo 340, saída da EL. 340, da EL 3897. Decólogo no 233. O 3897 poderia voar direto da EL? Direto da EL. Obrigado, direto da EL. Posta November Echo, confirma the flight level, please, end your apron. Roger, 5 minutes to copy, please. Departure will be tail. Salvador Azul 4206, Salvador 112, autonomia 3 horas e 20, alternando a CEO para o carro. Só PLB novamente, Azul. 1-2-112. Autorizado táxi de Apatio, Índia, até o ponto de espera da 10, lá com a 12-3295, ajustado em 11, bom voo. 7, da Índia, camarada, ponto de espera, 295, Azul 4206. Lima. Tá de Papa Tango Lima, Zero Papa. Número 2, copy Natal 230. Qual a pista que pretende utilizar e o PAD se encontra? Ah, se encontra no PAD 3, pretende decolar da pista 1-0. Ciente, PAD 3, 1-0, só um minuto. 230 já aprovado. Separa a subida pouca. 3-0, aprovado, subida pouca. 273, decola aos 44, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, tenha uma boa tarde, 273. O Kilo Serra Lima passou externo, baixado e travado, solicita a aproximação para 17. Sente o Kilo Serra Lima, modifica aos 44, autorizado iniciar a curva à esquerda, reporta ingressando no final da 17 em baixo travado. Gente, Lima. Papá. Oscar November, Oscar. Conforme o vídeo, teu telefone é 11 ou 17? Salvador, Gono, 273, boa tarde. 11-0 ou 17? Aos com 129. Livre decolagem, 940. Estamos funcionando 2561. 2561, prossiga. Acionado para o carro próprio para o carro com 11 a bordo, acionado Goiânia, autônomo de 4 horas. É, táxi autorizado até táxi hotel, reporte no hotel para cruzamento, por força 2561. Estamos na estação de autoridade, ok? Ah, tá ok, então chame agora a torre da presença, 10895, ajustado 1011. Ciente, 10895, ajustado 1011, 2561. Força aérea 2561, autorizado iniciar o táxi, reporta no ponto de espera do pátio de autoridades. Ponto de espera do pátio, reportará o Força aérea 2561. Poderia confirmar a autonomia? 4 horas. Ciente. O Serra Lima, final da 17, baixar travado. Avistado, livre pouso na 17, o vento 1-10 graus, 12 nós, Kilo Serra Lima. Ciente, livre pouso, Kilo Serra Lima. I have control departure frequency 120.8. 1940, decola aos 46, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, vá, ou 940. 40. Gol 940, suba ao 360, saída da El. Da El, 1360, ok. Correct, confirm your telephone block, please. Azul 4206, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 1-10 graus, 13 nós. Gente, apenas um minuto, estamos checando o equipamento. Já retorno, o Azul 4206. Gente, então, reporta totalmente pronto, ok? O Azul 4206. Gente, reportarei pronto, o Azul 4206. Kilo Serra Lima, solo aos 47, qual pátio? Tá livre, o táxi até Aerostar, frequência livre no corte, Kilo Serra Lima. Boa. 5534, transponder, controle 20.8. Mapa autorizado, Natal 230, decola da pista 3 com curva esquerda. Saída puxa, transição Jambo, Caju. Transponder 5534, controle 1208. Ciente, estou confirmando a pista 1-0. É, tá pronto táxi? Tá pronto táxi, confirmando pista 1-0, curva esquerda. Autorizado, táxi pátio Índia, segue até o ponto de espera, no ponto de espera com a torre indo no 895, ajustado 1011, qual o POB? POB 03, confirmando Índia, chama a torre 1-1895. Afirmativo, bom voo. Obrigado. Autorizado, alinhar e decolar da 1-0, vento 1-10 graus, 1-2 nós, o Azul 4206. Gente, livre decolagem, Azul 4206. 259, no gate 9, pushback para mim. Torre El Azul 4206, vai precisar aguardar mais 2 minutos na próxima. Ciente, então 2 minutos, reporta pronto, Azul 4206. Reportará pronto, Azul 4206. Força Aérea 2561 no reporta pronto para ingresso, ok? Relativo, está pronto para ingresso, 2561. Ciente, autorizado ingresso, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceira 10, o Força Aérea 2561. É, 11. Salvador, Gol 1273. O Gol 1273 chama Centro Recife, frequência 128, décima 8. 1288, obrigado, boa tarde, 1273. A linha de pronto, 2000. Autorizado a decolagem, pistão 10, vento 1-10 graus, 10 nós. Força Aérea 2561. É onde está. Solo Oceanair 6259, tem 1-69 a bordo, 5 horas, Galeão. 5-6, Galeão, qual autonomia? É 1-69, 5 horas, Galeão. 1-69, 5 horas, Galeão, copiado. Tá aprovado, pátio Índia até o ponto de esperada 10, lá com a torre 6895, 1011, ajuste, bom voo. Pátio Índia até o ponto de esperada 10, 6895 lá, obrigado, de volta. Dorta 3197, formação. São Sierra. Polo 53, controle 1208, bom voo. 1208, grato. O Anson November Eco autorizado, o táxi reporta para ingresso 917. Galeão, 380 já aprovado, subida da El, só um minuto. Teria como coordenar o 300 para o 3197? 300, sim, será coordenado. Prepare a subida da El. Da El, obrigado. 40, chame Recife em 13325. 3325, boa. Criado e pronto, Azul 4206. Eco Oscar, se aproxime. 0, vento 1-10 graus, 10 nós. Gente, iniciando Azul 4206. A Torre Salvador, Papa Tango, Lima, Serra Papá, ponte 10 pronto. Lima, Serra Papá, após a rolagem do Azul, alinhar e manter, cabeceira 10. Após a rolagem do Azul, alinhar e manter o bom zero. autorizado, ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17, o Oscar November Echo. Meia decola ao 55, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, azul 4206. Controle Salvador Azul 4206. Salvador, boa tarde. Azul 4206, contatado a decolagem, suba para nível de voo 350, sai da PUC. Gente, solicita final 310, sai da PUC, o Azul 4206. 4206, eu vou coordenar com você, nível final 310. Gente, aguardando, é o final o, de performance, o 310, azul 4206. Gol 976 na escuta. Gol 976, autorizado via chegada para 2000 pés, que é legal no 091, reposta avisado no localizador. Oceanair 259, alinhar e manter, cabeceira 10. Alinha e manter na 10, 62, pronto. Oscar November Echo autorizada a decolagem pista 17, o vento 110 graus, 12 nós. Mantenha nível de voo 310. 310, azul 4206. Papatango Lima, Sierra Papá, decola 57, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Ah, controle Salvador, boa noite. Papatango Lima, Sierra Papá, decolado 57, na saída Puca, transição Jamon. Papatango Lima, Sierra Papá, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 230, se autorizado vai direto Puca, pós Puca, Jama, Jamaracajá. Tá, autorizado voar direto Puca, confirme. Afirmativo, Lima, Serra, Papá. Papá. Mike Eco Oscar, 500 pés, que é legal no 011, reporte no através do parque do Sul. Sul. Controle, papapá, Oscar, November Echo. Papapá, Oscar, November Echo, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 400, foi direto desde a paneira print. Afirmativa, foi direto ao 400, vai voar linda desde a print, November Echo. Chame 03 quando pronto, puxa falar. Chamaré, obrigado. O Quebec, você confirma para ver? Gente, POB 10, reporte para IP. Agora 2561, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterno no 3, 5.3. 1288, secundária 1253, 1353, confirma. 2561, secundária 135.3. 1353, graças. Azul 4206, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 1285, alternado 12545, azul 4206. Nós. Iniciando na 10-6259. 3197. Ocean M2259, decola 02, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, até volta. Controle Salvador, é o Ocean M2259, boa noite, decolado da Euleda. Ocean M2259, contato radar, na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, o 6259. Tá, ótica no Vebereco, chame Recife, 133.25. 133.25, ótica no Vebereco. Controle Wander Costa, passando pra noite, passou. Aqui a Costa, chame Torre, 1.95. Ono 884, autorizado a chegada mar e dessa via para 2000 pés, que negar 1011. Via para 2000, 2011, Ono 884. Ono 776, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Autorizado a final do ILS X-Ray, Ono 0, gol, Ono 776. Controle hoje, né? 6259, autorizaria voar Leda? Ah, 6259. 6259, Leda. Acho que ele quer pegar. O meu Mike Eco Oscar da presente, autorizado perna do vento pela direita da 17, reporte cruzando o final da pista 10, Mike Eco Oscar. Oscar da presente para o circuito pela direita da 17, reporte está cruzando a 10, Mike Eco Oscar. Para o taxi 3197166, bordo 4 horas, alternando o Campinas. Meia Campinas, 4 horas e? É, 4 redonda mesmo. Gente, taxa aprovado. Direita Índia, até o ponto de espera 10, lá 1895 para a torre, 1011, bom voo. Ok, direita 1895, 1011, obrigado, 319. Para o cruzamento da 10, mais 30 segundos, mais 5 horas. Ciente, avistado, autorizado de ir à base, reporta na final da 17, Mike Ecosco. Reporta na final da 17, Mike Ecosco. Localizador Gol 1776. 1776, complete, chame torre 118.95. 118.95, 1776. Pelo Quebec Certo, autorizado a fim, vai direto ao rotatório. 3197, boa noite. 3197, boa noite, totalmente pronto? Totalmente, 3197. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 1110 graus, 12 nós, Stan 3197. Decolagem da 103197. Na curta sinal, Mike Costa. Mike Costa, livre pouso na cabeceira 17, vento 1110 graus, 12 nós. Mike Costa. Salvador, boa noite, Gol 1776, final do LS Sector Epsilon 0, embaixo chegado. Gol 1776, boa noite, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda informação de pista livre. Aguardando de pouso, Gol 1776. Bem. Tente autorizado, final LS Sector Gol 1884. Pelo Quebec, você acha, me torre 1885. Mike para lançar, autorizado a chegada a Mari, desça para 3 mil pés, que é legal no 09. 3.000 no 09, vai, papapá. Bora! Gol no 776, confirmando, baixou e travou? Embaixo, checado, gol no 776. Ciente, livre pouso na 10, vento 1110 graus, 12 nós, Gol 1776. Livre pouso, pista 10, Gol 1776. Stan 3197, decola aos 10, controle 1208, bom voo. 308, boa noite, obrigado, 3197. Salvador 3197, boa noite. Confirme? É o Stan 3197, senhora, boa noite. 3197, boa noite, contato, radar na decolagem, suba para nível de voo 300, autorizado direto Leda, após Leda Bridger. Direto Leda então, 3197. 776 no solo aos 1-2, libera a direita e chama ao solo 1-2-1 no decimal 9. Direitão 219, gol 7 mil e pronto. Bem-vindo, prossiga via Alfa, reportando Juliette. Obrigado, então Alfa, reportando Juliette, gol no 776. 10 graus, 10 nós. Avançar, rede de velocidade para 200 nós, é o número 2 na aproximação. Reduzindo 2-0-0 nós, como número 2 na aproximação, papapá. Chame centro, Recife, 133.25, alterna 128.8. 3325.28, obrigado, bom trabalho, 3197. Comente. Estabilizado, gol 1884. 1884, chame torre, 118.95. 1895, gol 1884. Mike, para a pá, desça para 2000 pés, pesada final e LS Sector, repórter estabilizado no localizador. Repórter estabilizado, Mike, para a pá, desça para 2000 pés. Travado. Silvio Graça Juliette, portão 04, gol 1776. Gente, 1884. E o Quebec Serra no solo aos 1-5, livre táxi até o parte 5. Quatro, livre pouso, pistão no zero, o vento 1-1-0 graus, 1-2 nós. Livre pouso, gol 1-8-8-4. Mike Papa Alfa, reduz a velocidade para aproximação, chame torre 118 decimal 95. 118 95, confere. Afirmo 118 95. 118 95, obrigado. Oi, Salvador, muito boa noite, papapá, Mike, papapá, estabilizado, localizador, transfere. Papapá, Mike, papapá, boa noite, continua a aproximação, aguardando informação de pistão no zero, livre. E aí, papá. Voo 1884 no solo 18, libera a direita e chama o solo 121 no decimal 9. 219 direita, voo 1884. Mike papapá, após o pouso, qual parte? Do hangar da Aerostar. Ciente. Lembra na sua escuta. Bem-vindo, boa tarde, Alfa Juliette, Porto 9. Alfa Juliette, portão 9, 1884. Papapá, cheque o trem, livre pouso, pistão no zero, vento 1, 10 graus, 13 nós. Ok, livre pouso.